Até que pare o coração. Até que pare o coração. Até que pare o coração. Até que pare o coração. Enquanto o sangue pulsar pelas artérias, o coração batendo truto, eu tô pronto pra guerra. Quem me dera, tivesse sempre um plano de vida. Mas ela é louco, os loucos vivem entre as correrias, em busca de dinheiro, nem de felicidade. De espírito guerreiro, lado a lado com a verdade. Quantos castelos já cairão? Quantos corações que já partiram? Sentimentos e sentimentos cruzando destino. Seja o meu filho nascer, o caído trocando tiro. Felizmente, inconsequentemente, vem a morte, vem a notícia, as lágrimas e o estado de choque. Eu não sou santo, mas também não sou diabo. Eu sou senado louco, atitude, lealdade. Tem vários que querem meu fim. Eu já sabia, na necrópsia, deitado, crânio aberto pro legista. Mas não, meu corpo não vai sangrar na guia. Eu lhe desejo em dobro o que cê quer pra minha vida. Pois pecados é Deus quem julga e analisa a trilha. Não é na lei dos homens, sim na justiça divina. Morrer, mas vai morrer, mas não do jeito que cê quer. A vida acaba um dia, seja o que Deus quiser. Mas ó, inveja é mato, cobiça, traíra. Na mira das blocs, sentença do que fez na vida. Se liga, porque o mundão tá louco, embaçado. Ibope da TV, hoje é cena de assassinato. O barato é louco até que pare o coração. DLT, MPC, narrando sangue, que escorre no chão. É isso mesmo, meninão, satisfação, meu querido. Interior do Paraná, só psique envolvido é os bandido. Lanço na cara, microfone, punho, abordando os temas. Então trema, nós tá com tudo, narrando o submundo obscuro da atualidade. Estampa na primeira página a crueldade. É nóis que faz apologia, é nóis que tá errado. Não vai pra grupo não, o que eles querem, a gente calado. Não paro, não desisto, aqui resisto, mesmo sofrendo junto com o delito. Aqui prossigo, narrando os venenos. É troca de tiro dos primos, na madruga fuga do presídio. O cofre, o malote é os corre, então coloca sua glock no cinto. Destrava, prepara o gatilho, tem que correr, tem que lutar. Ou deixar de lado isso e pra Jesus Cristo orar. Porque ele que vai nos julgar, voltar pra cobrar cada vacilo. Sei que é difícil aceitar, mas para aí, pensa um pouco nisso. Meu querido, te digo, repito, aqui prossigo na conexão. Senado louco, delito e passa uma rajada, Campo Mourão. MPC 288, assim que é. Na arena dos gladiador, humildemente com fé. E prosseguindo na missão, delito MPC 288 é som de ladrão. Até que pare o coração, capital interior do Paraná é só sangue no chão. Até que pare o coração, minha mente ainda não evoluiu pra aceitar os cortes no chão. É só capuz, matraca pros pentes de gosto e 30. Corpos privados, vítimas caídas. Se pá um dia o projeto vará meu peito, paro de cantar o crime. Quando escorrer meus glóbulos vermelhos, não sou artista, menino, me mata o caralho. Canto que eu vivo, só narro o que faço. Que vejo é sangue escorrendo na guia. E olho estourado na bala, moleque com os ferros na cinta. No dedo, vestígio de pólvora. Minha mente quer que eu cante o ódio, o meu coração, o amor. O boy quer que eu fale de paz, a quebra que eu implante o terror. Até que pare o coração, prossegue o verso marginalizado. Mano, com o dedo no tom, pode matar, pode prender, que é som de ladrão. MPC, delito, até que pare o coração. Até que pare o coração.